programa ao vivo é assim, né? Sumiu minha papelada aqui. Fiquei na dúvida agora, fiquei boiando um pouquinho. É, o que vem agora? Não, né? Sabia que tinha sacanagem por trás disso, tinha sabotagem, né? Homem do Google, versão nacional do buscador, o assistente mais mala da internet. Você por aqui? Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes lindas, maravilhosas, cheirosas. Amo vocês. Bom, esclarecendo aos ouvintes, né? Eu não tinha intenção nenhuma de colocar esse mala no ar hoje, né? Mas, enfim, apareceu aí, né? Que maus bytes os trazem aqui, homem do Google? Guilherme, estou aqui para mandar um abraço, um beijo, um toque mais do que especial para todas as mulheres lindas. Parabéns. Feliz Dia Internacional da Mulher. Sou o homem do Google. E aqui vocês não têm só um dia. Todos os meus dias são seus. Me acessem. Bom, é... O que eu vou falar, né? Era só isso. Isso. Acabou? Sim, Guilherme. É isso. Já deu? Não dei, Guilherme. Mas se você quer que eu vá embora, eu posso ir embora. Sem problemas. Quero sim. Se despeça aí das suas lindas e... tchau. Até logo, minhas lindas. O Guilherme é rude comigo porque tem ciúmes. Porque sabe que vocês... mulheres lindas e maravilhosas. Sabem que eu sou o homem do Google. O homem perfeito. O homem que atende todas as suas necessidades. Opa, pera lá. Você é o homem do Google. É uma criatura virtual. Não tem como satisfazer todas as necessidades de uma mulher física, né? Não vem com essa, não. Tenho sim, Guilherme. Bom, vamos fazer um teste, então. Quando ela estiver com coceira nas costas, na parte onde a mão ali não alcança, você por acaso consegue coçar? Não consigo, Guilherme. Mas posso providenciar um gadget. É, mas né, providenciar gadget o quê? E quando ela precisar desabafar pra alguém, né? Reclamar da vida, ficar ali horas e horas falando sem parar, você estará lá pra ouvir e dizer palavras de consolo? Claro que sim, Guilherme. Pelo microfone, pela webcam, pela caixa de som. Sério mesmo? Então você não é tão ruim assim, né? Ok, então, deixa pra lá esse papo. Programa Front até meio-dia.